Rio de Janeiro. Um homem que trabalhava como matador profissional. E ele servia principalmente a cúpula dos banqueiros do jogo do bicho. Toda vez que a cúpula tinha algum problema com qualquer pessoa, aquele homem era convocado pela cúpula e, mediante um alto pagamento, se comprometia e executava a vítima. E, mediante um alto pagamento, executava a ordem dos banqueiros e matava quem quer que fosse. Aquele homem ganhava muito dinheiro executando esse trabalho sujo. E ele era um homem de confiança da cúpula. Mas um dia, o homem que era o intermediário entre a cúpula e o matador profissional o procurou com uma fotografia na mão e disse: "Execute este homem. Ele está incomodando a cúpula." E quando aquele matador profissional olhou a fotografia, falou: "Puxa, mas esse é o meu amigo Zeca. Esse cresceu comigo. Esse é meu amigo do peito. Esse aqui eu não mato, não. Pode avisar para a cúpula que esse eu não mato." O intermediário voltou ali e contou à cúpula o que havia acontecido. Os banqueiros se reuniram e disseram: "Mas este camarada está nos incomodando muito. Ofereça o dobro para o matador." E o intermediário voltou e disse para o matador profissional: "A cúpula lhe mandou trazer esta mala de dinheiro com o dobro do que você costuma receber para executar esta pessoa." Ele olhou a fotografia e disse: "Eu já falei que este eu não mato. E olha, tem outra coisa, hein? Esse camaradinho é meu. Se eu souber que aconteceu alguma coisa com ele, eu mato meio mundo. Avisa os banqueiros lá." O intermediário voltou e contou em reunião o que o matador profissional havia falado. E os banqueiros então se reuniram e juntaram 10 malas de dinheiro igual àquela. E disseram: "Vai até lá e ofereça para o matador 10 vezes mais. E o intermediário voltou e procurou o Wilson, e esse era o seu nome. "Wilson, a cúpula mandou trazer todo esse dinheiro. 10 malas de dinheiro para você executar esta pessoa." E mostrou a fotografia. Ali estava novamente o rosto do seu amigo, o melhor amigo. E o Wilson ficou olhando para aquela fotografia e olhava para as 10 malas de dinheiro. E ele pensou: "Não, não posso fazer isso. Esse camarada era meu amigo de infância. Nós brincamos juntos. Usávamos calças curtas juntos. Corríamos descalços pelas mesmas ruas e pelos mesmos campos. Jogávamos bolas juntos. Nadávamos no rio juntos. Não, meu amigo de infância, não posso." Mas ele olhou para aquelas 10 malas de dinheiro e pensou: "Eu não posso fazer isso. Nós crescemos juntos. Passamos juntos a adolescência. Fomos juntos ao primeiro baile. Namorávamos as mesmas meninas. Crescemos juntos. Não, eu não posso fazer isso." E ele olhava as 10 malas de dinheiro e pensava: "Não, eu não posso fazer isso. Nós crescemos juntos. Aprendi a dirigir junto com ele. Fizemos tantas coisas juntos. Passeamos tanto. Nós nos tornamos homens juntos. Não, não, não posso fazer isso com ele." E ficou olhando as 10 malas de dinheiro e foi trazendo à memória a vida que ele via compartilhado desde a infância com aquele melhor amigo. Mas aí ele disse: "Opa, peraí, eu tô lembrando que aquele safado uma vez me xingou. É, tô lembrando sim, uma vez ele me xingou. Tudo bem, eu aceito, deixa as malas de dinheiro aí, eu vou matar aquele safado." E assim ele executou seu trabalho. Esse Wilson também já é falecido, porque Jesus disse: "Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele está no mesmo lugar para onde mandou aquelas pessoas através de um assassinato. Ele também está queimando no inferno. Todo aquele dinheiro que ele recebeu, de nada se aproveitou. E o homem, a mulher, a pessoa humana, não pode confiar em amigos. Porque o livro de Provérbios diz assim: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Maldito é o homem que confia no homem, diz a palavra de Deus. Porque vai chegar uma hora que você vai se decepcionar. Você sabia que o próprio Senhor Jesus passou por tamanha tribulação por causa de amizades? Ele tinha um grande amigo, um dos melhores amigos. Mas o Senhor Jesus sabia que aquele era um falso amigo. E já estava, desde o Antigo Testamento, ali a profecia de que um dia aquele amigo, o melhor amigo, iria traí-lo. No Salmo de número 41, verso 9, nós lemos o seguinte: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus experimentou a falsidade de uma amizade. Quando Judas Iscariotes negociou a vida de Jesus por apenas 30 moedas de prata, fazendo uma verdadeira liquidação do Filho de Deus. Quando Judas chamou os guardas e combinou o sinal para dizer quem era Jesus ali no meio da escuridão do Jardim das Oliveiras, Judas disse: aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o. E quando Judas se aproximou ali no horto, trazendo os guardas para prenderem Jesus, o Senhor se aproximou dele e disse: amigo, a que viestes? Pois é, o Senhor Jesus experimentou a traição do melhor amigo. Infeliz do homem, infeliz a mulher que confia em outra pessoa. Você vai saber quem é teu amigo de verdade no dia da luta, no dia da adversidade, quando você estiver por baixo, quando você perder tudo, quando você não tiver mais nada. Você vai saber quem é teu verdadeiro amigo, aquele que permanecer com você até a última hora. E você sabe quem é este amigo, o verdadeiro amigo que vai ficar com você ali quando todos te deixarem. O seu nome é Jesus. Ele é o grande amigo, o verdadeiro amigo. Ele disse aos seus discípulos e, por consequência, a nós também: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Jesus é o verdadeiro amigo. Neste amigo você pode confiar. Ele nunca vai te trair por nada, nunca vai te abandonar, seja qual for a oferta. Não importa o que esteja em jogo, qual seja o interesse em questão, aquele amigo, o verdadeiro amigo Jesus, ele nunca vai te trair, nunca vai te virar as costas. Você que está decepcionado, decepcionada com tanta gente, você que já sofreu tantas desilusões, os teus melhores amigos te abandonaram, eu quero que você olhe para o alto agora. Eu quero que você olhe à tua volta agora. Eu quero que você veja na tua frente o amigo Jesus, de braços abertos e mãos estendidas, dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu sou o teu amigo. Então, meu amado, minha amada, leve em consideração esta palavra e seja também amigo de Jesus. Não largue Jesus por nada. Não dê uma de Judas Iscariotes. Não largue Jesus por causa de conveniência, nem por causa de sociedade, nem por causa de amizade, nem por causa de negócios. Nunca vire as costas para Jesus, porque ainda que o mundo inteiro possa te oferecer amizade e apoio, a verdadeira amizade e apoio você só vai encontrar no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.